170, controle em 119, decimal 8. Volume 170, controle em 119, decimal 8. Negativo contato, foi. Ok, é único na terminal. Continue na chegada, reporte o Duna. Negativo, vamos. 970, solo 49, livre direita, solo 121, decimal 1. Direita 219, obrigado, gol 1970. Boa noite, Alvo 970, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Alvo 1970. Alvo Salvador, Alvo 1170, 1930. Voo 1170, controle instruiu a descer para 2000 pés, o altímetro é 1019, autorizado ILS. Sim, tomaremos o voo 1170. Mais da Juliette, voo 1970. Sim, tá, ingressar Juliette, portão 1-1 com 970. Juliette até 1-1 na escuta. Estou ouvindo eles aí. Não, o Márcio me chamou, chamei novamente, mas eles não perderam a comunicação. Então, 1-0-2 é o sinal de DFR, tá lá. E 193, marca 2 aberto. 260, 240. 7 vezes complete. 19. Altímetro. Runway outro break. Vou checar de complete. Warlock, armored, let's go. Do a série. Five set. Essa é o air, my friend. Melhor, the rain, my friend. Altitude Aquarium, the base speed. Altitude hold. Block capture. Bola capture. Não, já tá com a torre, né? Vamos no terceiro reparte dela. Vamos no terceiro reparte dela. O 970 tá estabilizado no localizador da 10. Altímetro posição no 0, vento 5 graus, 48 nós, altímetro no 0. Ok. Em suíte. Altímetro. Speed brake. Rene guia. Plano, solte. Voo no 70, estabilidade de MS, baixo cavado, anota o aviso. Torre Rio 970 estabilizada. 70 no solo 02, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, nessa frequência, portão 10. Bono 70, solo 02, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 10. Nono 70, recebendo saúde. Nono 70, Alfa Juliette, portão 10. Nono 70, Alfa Juliette, portão 10. Portão meio, pushback, estacionamento, Xenéia 313. Bono 1-7-0. Xenéia 313, já pode manter a posição na guarda. Ok, não foi autorizado, então aguarda no portão meio, Xenéia 313. Salve Salvador, 1-1-7-0. Bono 1-7-0, recebe o solo. Puxar 313 na escuta do solo? Afirmo na escuta. Estou com tráfego com problema na portadora e não recebe o solo. A gente consegue ouvi-los, mas eles não nos ouve. O senhor conseguiria fazer uma ponte com o tráfego? Gol 1170? Claro, gol 1170 na escuta do Xenema 313. Só confirmando, Carl, você quer que a gente chame o gol 1170? Afirmo, gol 1170. Gol 1170 na escuta do Xenema 313 na frequência do solo. Solo, aparentemente negativo. A aeronave está aqui perto da gente. Estimativo, você está na alta já, está prosseguindo. A última instrução foi paga a autorização para ele prosseguir até o portão no zero. Mas já está na alta, já vai ingressar a Juliette. Obrigado pela colaboração. Vai um minutinho só para o pushback. Sem problema, a cena se escuta aguardando. O 1170, solo. Falou, gol 1170. Gol 1170, escutou o GNM 3. Fala o que a gente tem de novo. O Xanemia 33 está escutando, perdão, o 1170 escuta o Xanemia 33. Corre o 1170. Gol 1170, como recebe? Gol 1170, tá na escuta do 6313 da Ocha. O 6313 nós agradecemos, mas parece ser um problema de recepção deles mesmo. Tá ok, tá pessoal com tráfego atrás da gente agora. Baixo. Não conseguimos por onde já. Só, não tem copiou eles? Afirmo. Ok, está na guarda com o pushback de acionamento, o Xenema 313. Autorizado, assim que o Boeing da Gol livrar a cauda, é pós-taxi, o 313. Ok, após o gol, está autorizado, o 313. entregou no 170? 170? 170, beleza. Ok, anteriormente quando falava conosco a portadora ficava aberta e aí nós não conseguimos responder. Nós respondíamos, mas não chegava a transmissão. Ah, pois é, deve ter sido a caixa de áudio aqui. Ok, sente. Me escuta, Gol no 170. Gol no 170, agora me escuta. Chiné 6224, autorizado para Caju, aguarde cópia, informação é alfa, prepara a onde? Fugir na Puca? Seguinte, informação alfa, aguardando a Puca e autorização 6224. Está completamente pronto, aproximação espera. Chiné 6313, a linha decola da 10, vento 140 graus, com 7 nós. Autorizado a ingressar e decolar da Cidade de Ara, Chiné 3-1-3. Torre Salvador, boa noite, está 3178, estabilizado, sinal na zero. 3178, boa noite, reporte externo. Boa tarde. 6224.cópia. Prossiga 6224. Charlie 224, autorizado Serra Bravo Alfa Romeo, via rota do plano, Golf 677, New Joe 190. Corrigindo o perfil da subida agora será Conde. Perfil da Conde, pistos 10, pode decolar de primeira curva à esquerda. Aciona 0271, controle 119.8. Gente, o Charlie 6224, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Segue pela Golf 677, conforme a rota plano de voo, saída é Conde 10, curva esquerda, transponda 0271, internador de controle, a posição número 3, 6224. Correto, chama 224, reporte pronto. Para o pushback, acionamento, está 3305, gate 5. Reporte táxi, 3305. E aí, o pushback, acionamento, será uma táxi, 3305. Livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 7-9, altímetro no 0-9. Autorizado pouso, pista 9-0, tá 3-1-7-9, passando o externo. Escola Salvador, 3178. Torre Salvador, 3178. 3178, só 1211. 3211, meu Deus. Salvador, 3178. Salvador, 3178, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3178. Juliette, portão 08, estão 3178. 08, 3178. Para o táxi, está 3305107, a bordo, 4:35, até na Serra Bravo, Serra Golf. Na chuta? Prossiga. Aqui é a posição guarda de tráfego da companhia inicial táxi. Guarda 3, 3305, táxi em frente, via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118195, ajuste altímetro 0019. Teve táxi em frente, pátio Índia, ponto de espera 0019, 1895, a torre está 3308. Está 3178, segue após o tráfego da companhia, Juliette, portão 08. Salvador, boa noite, está 3305, ponte de espera da 90, pronto. Boa noite, está 3305, mantenha o ponte de espera. Mantenha a ponte de espera da 90, está 3305. Salvador Tower, good evening, good morning, go 1723, decimal India Serra, establish, 10. Go 1723, clear to land runway 10, wind 160 degrees, with 7 knots, QNH 1019er. Confirm. Vem falando 1723-1019. ataque chama 224. Faz o banho da goma com esse sinal ali, mantendo o zero. Pode pôr zero na ali, mantendo o zero, tá no 6305. On the ground at 27, vacate to the right, call ground 121.1. Seven to three, turning right now, 121.1, bye bye. Alva Delta, Morning, go 1723. 0, vento 150 graus, com 7 lá. E decolando 0, tá Três zero cinco, decolador 29, chama o controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite, 3305. Com 09 19, 2 horas e 10, confere? Confere. Taxa autorizada à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1, 1, 8, 9, 9, 5. Ajuste altímetro 0019, boa viagem. Essa Índia, ponto de espera, torre 1895, via Índia 09, né? 1, 2, 4, 4. Salvador, muito boa noite, né? 6224, capitão, nossa ponte 0 da 1-0. Chinem 6224, linha decolda 1-0, vento no 50 graus com 7 massas. Linha decola, 1-0, chinem 6224. Decolador 35, chama controle 19-8, bom voo. Controle 19-8, muito boa noite, né, 6224. Salvador. Boa noite, 68, passando externo, Manchete Travado. Flight Gol 1868, livre pouso na 10, vento 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 019. É, solo 42, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Salvador, gol no 868. Boa noite. 868, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Salvador, boa noite, está passando Eco Zulu November, Vivo Alco Campo. Boa noite, Eco Zulu November, reparte na final 35. Reparte na final 35, Rochete Zulu November. Zember, livre pouso na 35, vento 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1 0 no 9. Autorizado pouso 35, vai causar 9, Zember.